Na nossa vida, encontramos várias novidades e quase sempre vivemos essas falsidades. Mas o nosso interior nos mostra quem realmente somos, mas nem sempre vivemos o que somos. O céu todo azul, o sol brilhava muito, os pássaros cantando, coisa rara neste mundo. Então dia perfeito pra pessoa perfeita, do amor de um casal na bênção de Deus foi feita. Depois de 9 meses, o resultado, criança forte, coração acelerado, rindo para todos, que coisa linda, coisa mais perfeita, como é linda essa menina. Deus te deu pro mundo e te marcou, te cobriu de ouro que todo mundo gostou. Sonho de criança, virar princesa, do lado da sua cama um abajur com a luz acesa. Medo de escuro, bicho papão, monstro do armário, assombração. Um dia como um outro dia qualquer, na frente do espelho notou que era mulher. Era crescida e sem castelo, sem sapato de cristal e vestido amarelo. Chove chuva. Hoje a chuva cai sobre você e não se pode esconder. Mas por pior que seja a tempestade, te ferindo de verdade, sei que ainda pode suportar. A tempestade vai passar, porque Deus é muito forte, Ele te livra até da morte. Mulher guerreira, bonita, com corpo forte, chamava atenção não somente pelo decote. Vivia dia a dia na luta, na correria, escola à noite e trabalho de dia. Olhava para trás e viu o que passou, não teve muita sorte nas batalhas que travou. Sempre em busca de um futuro bom, fone de ouvido só curtindo um som. O tempo foi passando, cê foi crescendo, o mundo na porrada e você se defendendo. Cansada de apanhar, cansada de lutar, cansada das porradas que o mundo quer te dar. Cansada de viver nessa melancolia, usando salto alto e a cabeça vazia. Só preocupação e nada mais, querendo pelo menos um abraço dos pais. Por fora forte, por dentro fraca, em busca de carinho, aquele que vem de graça. Vivendo por viver, vivendo pra não parar, vivendo sem querer, vivendo o que o mundo dá. Vivendo a ilusão, fria que nem gelo, vivendo essa vida num tremendo pesadelo. Chove chuva. Hoje a chuva cai sobre você e não se pode esconder. Mas por pior que seja a tempestade, te ferindo de verdade, sei que ainda pode suportar. A tempestade vai passar, porque Deus é muito forte, Ele te livra até da morte. É orgulhosa, não torce o braço, amarra seu cabelo e prende tudo com um laço. No vai e vem da vida, se apaixonou, primeira vez foi tudo que ela sonhou. Um cara pinta com um carrão, nada na cabeça, muito loucão. Mas você não vai acabar nisso, vivendo vida louca, só correndo risco. Carinho Deus tem, amor Deus tem, se você quiser pode ter também. Basta cultivar o que é de verdade, cuidar da sua família com muita sinceridade. Porque mais cedo ou mais tarde, a gente volta às origens por afinidade. Chove chuva. Hoje a chuva cai sobre você e não se pode esconder. Mas por pior que seja a tempestade, te ferindo de verdade, sei que ainda pode suportar. A tempestade vai passar, porque Deus é muito forte, Ele te livra até da morte. Por mais que cai água, por mais que deságua, por mais que tem chuva, um bom amigo sempre traz um guarda-chuva.